Capítulo 15. Como um reavivamento pode passar despercebido? O reavivamento é o centro da mensagem do reino, pois é nele que vemos claramente com que se parece seu domínio e como ele afeta a sociedade. O reavivamento, em seu auge, é: vem o teu reino. De certa forma, ele ilustra a vida cristã normal. Antes da vinda do Messias, os líderes religiosos oravam e ensinavam sobre ela. Havia empolgação no mundo todo, até na sociedade secular, sobre algo maravilhoso que estava prestes a acontecer. E depois, em uma manjedoura em Belém, Jesus nasceu. As pessoas que observavam as estrelas sabiam quem ele era e viajaram grandes distâncias para adorá-lo e dar-lhes presentes. O demônio também sabia disso e moveu Herodes para matar todos os primogênitos, meninos, em uma tentativa de pôr fim ao plano de Jesus de redimir a humanidade. Depois de falhar em seu intento, ele procurou fazer Jesus pecar com uma tentação no deserto. Ainda mais surpreendente é que essa visitação não passou despercebida pelo homem possuído por demônios. Esse homem era da região dos Gadarenos. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele em adoração e logo foi libertado de sua vida de tormento. No entanto, os líderes religiosos que oraram pela vinda de Jesus não o reconheceram quando ele veio. Paulo e Silas pregaram o evangelho em toda a Ásia Menor. Os líderes religiosos disseram que eles eram perturbadores da ordem. No entanto, a moça possuída por demônios, que fazia adivinhações, disse que eles eram de Deus. Como é possível que aqueles considerados espiritualmente cegos são capazes de ver, e aqueles conhecidos por suas percepções não reconhecem o que Deus está fazendo? A história está cheia de pessoas que oraram por uma visitação de Deus e não perceberam quando ela veio. E isso aconteceu, embora alguma delas tivesse um forte relacionamento com Deus. Um tipo diferente de cegueira. Muitos cristãos têm uma cegueira que o mundo não tem. O mundo conhece suas necessidades. No entanto, muitos cristãos, assim que nascem de novo, param gradualmente de reconhecer as necessidades que os afligem. Há algo sobre o desespero por Deus que capacita uma pessoa a reconhecer se algo é proveniente dele ou não. Jesus falou a respeito desse fenômeno, dizendo: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. O testemunho da história e o registro das escrituras alertam-nos sobre a possibilidade desse erro. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Mateus afirma que aquele que não pode ver tem o coração insensível. Uma faca sem corte é aquela que foi usada. A implicação dessa afirmação é que o insensível de coração tinha uma história com Deus, mas não se manteve atualizado quanto ao que Deus estava fazendo. Mantemos a faca afiada quando reconhecemos a nossa necessidade e buscamos compaixão a Jesus. Esse primeiro amor, de alguma maneira, mantém-nos seguros no centro das atividades de Deus na terra. A igreja de Éfeso recebeu uma carta de Deus. Nela, Jesus aborda o fato de que eles abandonaram seu primeiro amor. O primeiro amor, por natureza, é apaixonado e domina todas as outras questões na vida de alguém. Se eles não corrigissem esse problema, Deus disse que eles removeriam o candelabro. Embora os teólogos não concordem sobre o que esse candelabro quer dizer, uma coisa é certa: uma lâmpada capacita-nos a ver. Sem ela, a igreja de Éfeso perderia suas habilidades perceptivas. A cegueira ou a insensibilidade mencionada antes nem sempre leva ao inferno. Ela apenas não nos leva à plenitude do que Deus tem preparado para nós enquanto estamos aqui na Terra. Quando a paixão morre, a lâmpada da percepção é por fim removida. Permanecendo atualizado. Esse fenômeno já foi observado na história da Igreja. Aqueles que rejeitam o movimento de Deus, em geral, são os últimos a experimentar uma mudança. Isso não é verdade para todos, pois há sempre aqueles cuja fome por Deus só faz aumentar com o passar do tempo. Contudo, muitos incorporam uma atitude que já chegaram, embora não perfeitamente, até o ponto em que Deus queira que estivessem. Eles pagaram preço para experimentar o movimento de Deus. Assim chegam a imaginar: por que Deus fez algo novo sem nos mostrar isso antes? Deus é um Deus das coisas novas. Para termos fome do Senhor, é preciso que abracemos as mudanças trazidas pelas coisas novas dele. A paixão por Deus mantém-nos viçosos e capacita-nos a reconhecer a mão do Senhor, mesmo quando outros a rejeitam. Esse movimento atual exige isso de nós. O medo da decepção é engolido pela confiança de que Deus é capaz de nos impedir de cair. Sou grato pelos muitos santos maduros que consideram esse movimento atual uma dádiva do céu. Muitos historiadores da Igreja já declararam que esse reavivamento é genuíno. Viram que dá o mesmo fruto e causa a mesma empolgação na Igreja que reavivamentos anteriores. É encorajador ouvir vários teólogos afirmar que esse reavivamento é um movimento verdadeiro de Deus. Todavia, não é selo de aprovação deles que busco. Sempre que os grandes líderes da Igreja se levantam e declaram que esse é um reavivamento, fico encorajado. Isso aconteceu em minha própria denominação. Contudo, isso não me interessa tanto quanto a verdadeira marca do reavivamento. Em sua sabedoria, o Senhor criou coisas de tal forma que, quando ele se move, o mundo em geral percebe isso primeiro, antes dos próprios cristãos. Busco a resposta dos endemoninhados. São os dependentes químicos, os ex-opositores do Evangelho e as prostitutas que quero ouvir. Quando Deus se move com o poder do reavivamento, essas pessoas observam não como críticos, mas como aquelas que têm grande necessidade de Deus. E estamos ouvindo essas pessoas, e grande número delas estão sendo transformadas, dizendo: só Deus poderia fazer essa mudança em minha vida. Isso é Deus. Estar em posição de grande necessidade capacita a pessoa a detectar quando Deus está fazendo algo novo. A posição de grande necessidade não tem de ser a dependência química nem a prostituição. Todo cristão deve sempre ter um coração desesperado por Deus. Estamos em grande dificuldade. Jesus tratou desse assunto com essas palavras: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Permanecer pobre em espírito, juntamente com a paixão do primeiro amor por Jesus, é a chave que Deus criou para nos ancorar no centro de sua obra. Como os santos não percebem o movimento de Deus? Andrew Murray é um dos grandes santos de Deus desde o início do século XX. Ficou conhecido por ser um grande professor com paixão pela oração. Seus clamores por reavivamento são lendários. Quando visitou o País de Gales para examinar o reavivamento de 1904, foi movido pela impressionante presença de Deus. No entanto, saiu de lá achando que, se ficasse, poderia, sem perceber, contaminar a pureza da obra de Deus. Não pressionou o reavivamento pelo qual estivera orando. Movimentos de Deus, em geral, vêm com um estigma, algo que não é atraente, além de ser considerado repulsivo por alguns. Falar em línguas passou a ser o estigma do século XX, e muitos não estavam dispostos a ter esse dom. G. Campbell Morgan, o grande homem de Deus e expositor da Bíblia, rejeitou o reavivamento pentecostal, denominando-o último vômito do inferno. Aguentar a reprovação em geral é uma exigência para caminhar no reavivamento. Assim que uma pessoa nasce de novo, parece haver pouco incentivo para que a mente natural busque mais daquilo que traz desgraça. E é essa ausência de desespero que leva as pessoas a não perceber Deus, suportar a reprovação. Maria recebeu o anúncio mais chocante que uma pessoa poderia receber: daria luz a um menino, o Cristo. Foi escolhida por Deus, sendo chamada de agraciada por Deus. Esse favor começou com a visitação de um anjo, experiência amedrontadora. Depois, ela recebeu as novas, incompreensíveis e impossíveis de explicar. O choque inicial foi seguido pelo dever de contar isso a José, seu futuro marido. A resposta dele foi anular o casamento secretamente. Em outras palavras, ele não acreditava que era Deus e não queria seguir adiante com os planos do casamento. Afinal, onde se encontrava o capítulo e o versículo para essa manifestação de Deus para com seu povo? Isso nunca tinha acontecido antes. Não havia precedente bíblico de uma virgem dando à luz a uma criança. Além desse óbvio conflito com José, Maria, por todos os dias de sua vida, teria de suportar o estigma de ser mãe de um filho ilegítimo. O favor da perspectiva do céu nem sempre é tão agradável do nosso ponto de vista. Aqueles que experimentam o reavivamento como Maria têm encontros espirituais que estão além de nossa razão. Raras vezes compreendemos imediatamente o que Deus está fazendo e a razão para esse movimento. Algumas vezes, nossos amigos mais queridos querem remover-nos dessa experiência, declarando que o movimento é do demônio. E também há o fato de sermos marginalizados pelo resto do corpo de Cristo. A disposição de suportar a reprovação de nossos irmãos e irmãs faz parte do custo que pagamos pelo mover do Espírito. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. O reavivamento, em geral, leva-nos para fora do campo, para fora da comunidade religiosa, e este é o lugar em que o Senhor com frequência está, fora do campo. O estigma por si só não é garantia de que o que estamos experimentando é um movimento verdadeiro de Deus. Algumas pessoas são acusadas por causa da heresia, da impureza e do legalismo. A tensão embaraçosa de ser contado entre essas pessoas é o que torna verdadeiro estigma muito mais difícil de suportar. Daniel conhecia esse conflito íntimo. Ele permaneceu verdadeiro ao seu chamado, apesar de ser considerado pelo rei e sua corte apenas outro encantador. O céu agora ou o céu aqui? Conforme já afirmamos, sufocar o espírito provavelmente é o fator responsável pelo fim de mais reavivamentos que qualquer outra causa. Até mesmo aqueles que abraçaram o movimento de Deus com frequência chegam a um lugar em que a sua zona de conforto é estendida até onde estão dispostos a caminhar. A seguir, começam a buscar um local para se assentar, um local de compreensão e controle. A segunda maior razão para o fim do reavivamento é que a igreja começa a buscar o retorno do Senhor, em vez de buscar um avanço muito maior na grande comissão. Esse tipo de fome pelo céu não é encorajado nas Escrituras. Ele transforma a esperança abençoada em fuga abençoada. Querer que Jesus retorne agora é o mesmo que sentenciar bilhões de pessoas a passar toda a eternidade no inferno. Isso não quer dizer que não devemos ansiar pelo céu. Paulo disse que esse anseio devia ser um conforto para o cristão. No entanto, buscar o fim de todas as coisas é pronunciar um julgamento para toda a humanidade que vive fora de Cristo. Até mesmo Paulo não queria retornar aos Coríntios até que a obediência deles estivesse completa. Será que Jesus, aquele que pagou por todos os pecados, está sequioso para voltar antes da final e grande colheita? Acho que não. Acredito que o desejo da igreja de estar no céu agora é, na realidade, a falsificação do buscar primeiro o reino de Deus. A diferença entre clamar pelo céu agora e pelo céu aqui. Se um reavivamento nos levar ao fim de nossos sonhos, isso quer dizer que alcançamos o fim do Senhor? Um reavivamento tem de ir além de tudo o que poderíamos imaginar. Qualquer coisa menor que isso fica aquém do desejo do Senhor. Muitos reavivalistas alcançaram avanços tão relevantes que consideraram que o retorno do Senhor estava próximo. Falharam em preparar a igreja para fazer o que tinha o dom para fazer. Em razão disso, tocaram multidões em vez de nações e gerações. Devemos planejar como se tivéssemos uma vida inteira para viver, mas trabalhar e orar como se tivéssemos muito pouco tempo. Encontros íntimos. Os discípulos que estavam acostumados com o fato de Jesus os surpreender em cada quebrada da estrada, descobriram-se em outra situação incomum, esperando pela promessa do Pai, qualquer que fosse ela. Os 10 dias que passaram juntos, sem dúvida, serviram para que expressassem sua tristeza em conversas tolas sobre quem era o maior entre eles e quem nunca abandonaria o Senhor. Algo dessa natureza deve ter acontecido porque eles ainda estavam juntos sem que Jesus estivesse ali para manter a paz. Estavam prestes a ter um encontro que eclipsaria todas as experiências anteriores. Deus estava prestes a saturá-los com a sua presença, tomando o poder que eles viam fluir de Jesus e fazendo-o explodir entre eles. Esse ato, desde o momento em que o homem abandonou o chamado de subjugar a terra, lá em Gênesis, seria a culminação dos esforços de Deus para restaurar e para comissionar, e se tornaria a marca de água mais elevada para toda a humanidade de todos os tempos. 10 dias já haviam se passado. O Pentecostes viera e eles ainda estavam orando como fizeram nos outros 9 dias. E de repente, um quarto com 120 pessoas estava agora cheio com o som de vento, fogo e expressões estáticas de louvor proferidas em línguas conhecidas e desconhecidas. Independentemente de como as pessoas interpretaram a instrução de Paulo para o uso dos dons espirituais, temos de concordar com uma coisa. A reunião foi inteiramente dirigida pelo Espírito Santo. Essa igreja que acabara de nascer não havia aprendido o suficiente para experimentar e controlar Deus. Eles ainda não haviam desenvolvido tendências sobre o que era e o que não era aceitável. Não tinha um padrão fundamentado na Bíblia ou na experiência para o que estava acontecendo. Observe os elementos deste culto direcionado pelo Espírito. Primeiro, eles estavam orando. Segundo, eles estavam unidos. Terceiro, todos falavam em línguas. Quarto, descrentes ouviram essas línguas. E quinto, pessoas foram salvas. Considere a situação difícil que esse grupo de Atos dos Apóstolos enfrentou. Eles acabaram de ter um encontro com Deus, sem nenhum capítulo e versículo para explicar o que acabara de acontecer. Pedro, sob a direção do Espírito Santo, escolheu usar Joel 2 como o fundamento necessário para aquela experiência. Joel 2 declara que haveria um derramamento do Espírito Santo envolvendo profecias, sonhos e visões. Em Atos 2, o derramamento aconteceu conforme prometido, mas nenhuma das coisas mencionadas por Joel estava presente. Ao contrário, o episódio teve som de vento, fogo e línguas. Foi Deus quem usou essa passagem para apoiar a nova experiência. O fato, mesmo que pareça uma interpretação imprópria das Escrituras, deve revelar que, em geral, somos nós que abordamos o livro do Senhor incorretamente. A Bíblia não é um livro de listas que limitam ou cercam Deus. A palavra não contém Deus, ela o revela. Joel 2 revelou a natureza da obra de Deus em meio aos homens. Atos 2 foi uma ilustração de qual era a intenção de Deus com essa profecia. Ser ou não ser ofensivo. Muitos cultos de igreja são planejados para ser o menos ofensivos possível. O pressuposto é que qualquer uso dos dons do Espírito fará as pessoas sair correndo, afastando-as do Evangelho, Elas já estão afastadas. Para a maior parte, a adoração expressiva, a ministração dos dons espirituais e ações similares só servem para afastar os cristãos que tiveram uma experiência infeliz em que aprenderam a se opor a essas manifestações. E muitos desses mesmos indivíduos se voltam para essas coisas quando enfrentam uma situação impossível e precisam de ajuda de alguém experiente no poder do Evangelho. A igreja tem um vício doentio pela perfeição, do tipo que não permite espaço para desordem. Esse padrão só pode ser alcançado com a restrição ou a rejeição do uso dos dons do Espírito. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. O tudo desse versículo se refere à manifestação do Espírito Santo. Portanto, tudo deve ser feito antes que tenhamos o direito de discutir a ordem. Manter as coisas organizadas tornou-se nossa grande comissão. Os dons do Espírito interferem em nosso impulso por ordem, e a ordem passou a ser valorizada em demasia. Então, por que valorizamos uma desordem ocasional? Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. As desordens são necessárias para o crescimento. Quanto é importante crescer para Deus? Jesus, certa vez, amaldiçoou uma figueira por não dar frutos fora de época. Em uma de suas parábolas, um homem foi lançado nas trevas por ter escondido seu dinheiro, não permitindo assim que rendesse algo para seu mestre. Há grande diferença entre as vinhas e as creches. Na primeira encontramos ordem perfeita e na última, vida. Uma pessoa que não tenha filhos, ao entrar na creche da igreja e observar todas as atividades alegres das crianças, pode, de forma equivocada, dizer que esse lugar está em desordem. Se a creche for comparada com a sua sala, certamente está em desordem. Contudo, quando uma mãe entra na creche e vê os filhos brincando com outras crianças, acha que tudo está perfeito. É uma questão de perspectiva. A ordem tem o propósito de promover a vida, e se passar desse ponto, ela se opõe a todas as coisas que valorizamos. Em cuja imagem? Não percebemos Deus quando vivemos como se já o tivéssemos compreendido. Temos o hábito de fazê-lo parecido conosco. Na verdade, se achamos que compreendemos Deus, provavelmente o conformamos à nossa imagem. É preciso haver mistério em nosso relacionamento com aquele que tem o propósito de trabalhar além do que nossa imaginação é capaz de conceber. Esforçar-se por conhecê-lo é embarcar em uma aventura em que as perguntas aumentam. Nosso desejo por reavivamento nascido em Deus tende a nos manter suficientemente desesperados para reconhecê-lo quando ele vem a nós. Sem esse desespero, ficamos satisfeitos com nossa posição atual e passamos a ser nossos maiores inimigos na mudança da história. A história não pode ser mudada de forma eficaz até que estejamos dispostos a pôr a mão na massa. Fazemos isso quando abraçamos o chamado para nos infiltrar no sistema babilônio, o assunto do capítulo seguinte.